斯堡。 無理だ。 どうやら今悟空さんが使っているのがその20倍海王拳のようですよ。 オラとジレンの戦いの勝者はどっちだ。この後すぐ。 Não vale a pena negar. Estava à espera de guardar este segredo mais tempo. Eu e o Frost temos contas para ajustar com os guerreiros do espaço. E por isso decidimos juntar forças. Atrás são do Freezer, colocou o Son Gohan numa posição complicada. Ou pelo menos assim pareceu. E já agora, tu já deves saber isto, mas eu vou ensinar-te mais uma coisa. Ouve bem. Nunca confies em ninguém. O Frost do Universo 6 foi eliminado graças a uma estratégia inteligente preparada por Freezer e por Son Gohan. Son Gohan, vamos continuar a trabalhar juntos até chegarmos à vitória e vamos dar o nosso melhor. Um combate implacável. Son Goku contra Jiren. Fabuloso! Obviamente! Eu tenho de ganhar este torneio e colocar as minhas mãos nas super bolas de cristal, dê por onde der! Isso mesmo, Ribriane! As super bolas de cristal vão ser tuas! Tudo em nome do meu objetivo, o amor. Objetivo? Sim, desse teu nobre objetivo e também do teu lindo desejo. Sim, o meu desejo. Que é? Que é? Tornar-me uma grande deusa! A deusa do amor, venerada por toda a humanidade em todo o universo! Nada menos para a minha donzela do universo 2, a Ribriana. O meu corpo até treme perante a beleza de uma alma como a dela. Aí está um objetivo interessante. E tu, diz-me qual é o teu objetivo, Son Goku? O meu? Bem, eu ainda não decidi. Eu talvez o possa usar para pedir alguma coisa para a Kika ou para os miúdos. Também estaria interessado em pedir para conhecer alguém muito forte que eu ainda não tenha conhecido. Boas notícias, então! Porque esse teu desejo já se realizou! Neste momento, mesmo aqui à tua frente, está essa pessoa muito forte! Que lindo, Ribriana! Agora vais tornar-te mais bela e radiante do que já és e vais derrotá-lo! Cacunza, Rosie... Ok, sim, senhora! Tu consegues, Ribriana! Tu consegues, Ribriana! Tu consegues, Ribriana! Eu estou a sentir o poder do amor que me estão a enviar! Ribriana! Depois de receber o amor de todos, eu renasci super brilhante e esplendorosa! A Super Ribriana! Chegou! Eu estou a sentir um poder incrível! Vamos subir o nível! Mas que lindo, Ribriana! O amor é poder, o amor é esperança, o amor é tudo! Demonstra isso a estes mortais provenientes de universos onde não existe o amor! Que estes nobres sentimentos vos atinjam! Seta coração de amor! Super chuva de amor de brilhante! Tu ias fugir? Isso não é nada bonito! Seta tempestade de amor! Poderoso. Não te preocupes, eu tenho muito amor e ele irá abarcar tudo! Eu vou procurar-te com o impacto de um amor explosivo! Amor eterno da Ribriana! O amor triunfa. Não! Ribriana! Tu também te apaixonaste por mim? Tu vais ignorar-me? Diz alguma coisa! Tu és tímido? Não sejas enigmático! Só me declarares o teu amor mais tarde, eu vou ignorar-te! Estás a ouvir-me? Está bem. Parece que esta é uma boa altura. Pois é. É o momento oportuno. Estás a ouvir-me, Jirena? Jirena, Jirena. Jirena, Jirena. Jirena. Sim, estou a ouvir. Não é preciso continuares a poupar energia. A primeira coisa que vais fazer é esmagar o Son Goku. Podes ignorar os mais fracos à vontade. Está bem. O resto é contigo, Jiren. Sentiste, Kale? Sim, Califla. Que energia é esta? Estás a sentir? Sim, o ar. Todo este mundo vazio está a tremer. Ora, ora, parece que temos um grande monstro a preparar-se para entrar em ação. Jiren, tens liberdade para lutar à vontade e assim conseguir com que o teu desejo seja concedido. Que consigas conquistar as Super Bolas de Cristal. Muito bem, finalmente apetece-te lutar comigo. Não acredito! Será possível que toda esta energia esteja a ser emitida por um único guerreiro? Incrível! O que é que estará para começar? Parece genial, mas que emoção! Parece genial, mas que emoção! Parece que a pressão desta imensa energia cria uma espécie de barreira. Porquê que ele não fica azul? Será que ele está a subestimar o adversário? Não, Deus Supremo! É o contrário! O que o Son Goku está a fazer é testar o seu poder contra o do Jiren. Passa! Um praticante de artes marciais, principalmente um que esteja no nível superior, quer sempre lutar com um adversário que reúne a sua força máxima e sair vencedor. Ele sente a atitude do adversário, demonstra o seu próprio poder e procura que o combate seja o mais interessante possível. Mas se o Jiren não está mesmo interessado no Son Goku? Não é o que se passa! O Jiren estava a observar o Son Goku. Eu aposto que ele também quer que o Son Goku reúna a sua força máxima. Estiveram a medir-se mutuamente e os jovens concluíram que vale a pena reunir a força máxima. Sim! Em qualquer época e mundo, os praticantes de artes marciais são iguais. Contamos contigo, Son Goku! Mexeu-se! Boa! Continua, Son Goku! Não estás a levar isto a sério, pois não? Então aqui vai! Finalmente mostrou o poder do Super Guerreiro Azul. Mas não será isto um esforço em vão? Não, Belmod. A mim não me parece de todo um esforço em vão. Eu acho que este combate vai ser muito interessante. O que é que queres dizer com isso? Observa, Belmod. Aquele guerreiro do universo 7, o Son Goku, é um guerreiro muito forte. Se o Jiren o derrotar, estando na sua força máxima, os guerreiros que ainda se encontram na arena vão ficar sem vontade de lutar, porque vão perceber que não têm qualquer hipótese contra o Jiren. Então podemos dizer que o Son Goku é um sacrifício para demonstrarmos o extraordinário poder do Jiren. De qualquer forma, convém ficarmos vigilantes, não? É ridículo analisar o Jiren com base no senso comum. Ele não irá perder em caso algum. Lute ele contra quem lutar. Não te vais já embora. Papá! O que é que aconteceu? Eu não consegui ver nadinha. Aquele tipo não existe. Então, durante aquele breve instante, ele conseguiu desferir e atingi-lo com inúmeros golpes? Eu nem o consegui ver mexer. Este tal de Jiren é completamente surreal! Se isto continuar assim, o Son Goku vai... Não, ainda não! Neste momento, o Son Goku deve conseguir usar a técnica insuperável de Kaiba e Força 20 enquanto está azul! Percebo. Força! Son Goku! Não adianta. Hã? Não adianta porquê? Pelos vistos, a técnica que o Son Goku está a usar atualmente já é a técnica insuperável de Kaiba Força 20. Como é que é? Son Goku! Inacreditável! Nem como Super Guerreiro Azul e usando a técnica insuperável de Kaiba Força 20 eu consigo causar qualquer impacto. Papá! Não me digas que estás a pensar! Eu consigo perceber que tu és mesmo forte, por isso agora vou mostrar-te o meu grande trunfo! Porquê que ele voltou ao normal? Como super guerreiro há uma certa malvadez implícita, o que não lhe permite reunir energia tão pura. Peço desculpa, mas eu preciso que me deem alguma energia, por favor! Podes usar a minha energia. A minha também. Nós também lhe vamos dar a nossa energia. Toda a que tu quiseres. Vais usar essa técnica, é? Ela só me traz más memórias. Mas por que não? Avança! Toma lá alguma da energia do Freezer. Maldito sejas! Não te vou ajudar, cachalota! Obrigado, amigos! Não é suficiente. Vai demorar muito tempo a reunir energia. Eu espero. Eu disse que esperava. Esta técnica é muito especial para ti, não é? Luta com toda a tua energia. Tu és mesmo muito generoso, Jiren. Ele vai enfrentar o ataque mais potente do seu adversário e depois vai esmagá-lo com a sua força superior. Isso é que define o estilo do Jiren. Dá gosto de ver. Eu estou um bocadinho ansiosa, sabem? Tu estás completamente desprotegido atrás. Está na hora de seres atingido por um amor inesperado. Canhão! Que parvoíça! Despacha-te e acaba com isto, cachalota! Sanako! Usa a nossa energia também. Podes usar o que quiseres da minha. Que bonito! É uma técnica de veras interessante. Eu nunca pensei que o universo de nível inferior tivesse guerreiros tão fortes. Este combate merece toda a atenção. Aqui está! Jiren, não te vais arrepender de me ter dado este tempo! Esta é a grande bola de energia do Universo 7! Impossível! Está a ser empurrada para trás! Mas o meu pai ainda deve ter força para conseguir resistir! Toma isto! Técnica insuperável de cair de força dele! Técnica insuperável de cair, força vinda! やばいよ。おやおや、お二人ともちょっとやんちゃがすぎますよ。何をやってるんだカカロット。押し返せ。 いつも救ってくれた切り札が。まさか悟空が飲み込まれることになるとは。ありえん。押し切ることさえできれば悟空の勝ちであったというのに。 ジレン、なんと恐ろしいやつじゃ。孫悟空、なかなかの実力でしたね。このまま精神的支柱を失えば第七宇宙は総崩れになるでしょう。 さすがはジレン。